Rápidos Cast. Agora. E aí, galera? Esse é o episódio 24 do Rápidos Cast, seu podcast brazuca de Magic. Eu sou o MP. Eu sou o Grilo. E aí, Grilo? Beleza? Cara, em homenagem ao frio e à neve de Nova York, aquela baita nevasca lá que tem até gente morrendo, a gente vai falar hoje de Era Glacial. Contar historinha. Muito bem. Antes de qualquer coisa, se você quiser falar com a gente, o nosso e-mail é mtgbrpodcast, tudo junto, @gmail.com. Bom, e o Twitter é @hackdoscast. Certo, Grilo? Certíssimo. Feedbacks da semana passada? Sim, pessoas pedindo para continuarmos com o conteúdo de Commander na fase de combate. Vamos pensar sobre o assunto. Hoje a gente vai tentar uma coisa diferente, né? Uhum. E fica a surpresa pra fase de combate. Vai ter que esperar até lá. É, isso aí. É, bom, se você não conseguir esperar, tem o tempo que começa a etapa de combate aí na descrição do episódio, né? Isso, em todos os veículos que eu publico isso aqui, eu coloco o tempo que começa cada fase, né? Manutenção, compra, combate principal e final. O principal veículo é o WordPress, né? É hackdoscast.wordpress.com. Deixa eu só confirmar se é isso. Isso mesmo, hackdoscast.wordpress.com. Lá você tem todos os episódios com o tempo certinho. E aí dá pra pular de um em um. Inclusive é bom falar isso porque se você não escutou a primeira parte da história de Era Glacial, volta lá no nosso episódio 19? Faz um tempinho. Deixa eu puxar aqui. Achei, 20. Episódio 20, Era Glacial, parte 1. Volta lá então no WordPress, dá uma olhada que o tempo certo que começa a fase principal tá lá e é onde nós contamos a história de The Gathering Dark, que é ou da coleção The Dark, né? Que é a primeira parte. É meio que o prólogo do bloco da Era Glacial. Isso. Sobre o pessoal que gosta de conteúdo de Commander, se você quiser ouvir alguma coisa semanal sobre isso e tiver algumas ideias, manda pra gente, porque além do minuto do Commander, nós estamos sem ideias e nós gostaríamos de trocar por alguma outra coisa, né? Mas só pra ter alguma coisa de Commander. E preferivelmente alguma coisa que dê pra cobrir um espaço curto de tempo, né? Que isso. Não queremos alguma coisa que ocupe muito tempo do programa. Ou se você gostou do que nós vamos fazer hoje, diz também. Aí a gente continua com isso, tá bom? Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast. Obrigado, Teobaldo, nosso polinauta vermelho estagiário. Notícias da semana aqui na nossa fase de manutenção. Uma notícia pessoal aqui para quem quiser olhar também. Eu dei um update no meu cubo depois de muito tempo. É um cubo de 720 cartas. Eu tenho ele todo numa ferramenta online chamada Cube Tutor, que você pode acessar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Só de clicar no link já abre num booster aberto e você vai draftando, pode até montar o deck depois. É muito fácil, rápido de usar. Ferramenta fantástica, né? E eu dei update de três edições, Grilo. Commander 2015, Batalha por Zendikar e Juramento das Sentinelas. Isso são muitos updates. Sim. E inclusive alguns tweaks, né? Tirei umas cartinhas que não estavam funcionando direito e tal. Então, agora tem que testar, tem que draftar muito, tem que convidar o pessoal pra jogar e ver o estado atual, né? Tem algumas coisas que eu ainda não acho que estão legais lá, mas tem que ter um tempo, tem que ter um feedback do pessoal. Você fez lá o link do Excel com as mudanças, que você sempre faz? Tá lá no próprio CubeTutor. Ah, beleza. Ele já faz isso. Tô falando, essa ferramenta é fantástica. Grilo, o que é Eternal Masters? Não sei, MP, o que é Eternal Masters? Bom, teve um sujeito que postou num subreddit que ele, de alguma forma, conseguiu informações antecipadas do banimento do Modern, né? Ele acertou o deck de Summerbloom não ia mais poder ser jogado da maneira como estava e também tinha falado do Splinter Twin. Essa mesma pessoa disse que tinha informação sobre um set que vai chegar esse ano chamado Eternal Masters. E aí a especulação começou. Como ele acertou os banimentos, o pessoal já falou, bom, esse cara tem informação de dentro, ele tá falando a verdade. Na sua opinião, o que pode ser? Bom, Eternal Masters provavelmente seriam cartas de Legacy Vintage que não estão na lista reservada. Um reprint tipo Modern Masters. A menos. É exatamente para onde eu fui. É, a menos que a Wizards faça a notícia bombástica de falar que tá acabando com a lista reservada, que em teoria deve ser pouco provável, né? É, eu escutei uma coisa mais absurda ainda. O sujeito fez um vídeo falando sobre isso, que pode ser. Ele acredita que vai ser anunciado durante o Pro Tour, que é esse fim de semana, e que vai ser um novo formato. Um Não, na formato verdade já. é o fim de semana que vem, não é nesse não. Ah, é no outro fim de semana, verdade. Então, vai ser um novo formato chamado Eternal para substituir o Legacy e possivelmente o Vintage. E que esse formato seria basicamente um Legacy com todas as cartas da lista reservada banidas. Né? Ah, Eu sim, achei. eu vi. Parece ser uma ideia interessante, porque é um jeito de colocar as pessoas para jogar um pseudo Legacy, assim. E que eu acho que eu vi esse artigo que acaba não mudando tão drasticamente as cartas que você pode usar, né? Eu achei exagerado isso, Grilo, e pega muito mal com a comunidade dos dois formatos eternos. É muito mais fácil se a Wizard disser: olha, nós vamos banir todas as cartas da lista reservada, porque o acesso a elas está muito difícil. Bane elas em Legacy e pronto, parte para o abraço, né? Mas na boa, eu acho que a primeira coisa que você falou é a verdade, é o que vai ser esse ano. Possivelmente esse ano não vai ter Modern Masters e eles lançam esse Eternal Masters, que, lógico, deve acabar tendo cartas para Vintage, Legacy e Modern. Com certeza, né? É mais plausível, né? O que Bom, mais na esperamos comunidade? pelo melhor. Esperamos que não seja tipo Modern Masters 1 que vai vir um monte de carta foda, só que vai ser super limitado, as pessoas vão cair matando. Já pensou boosters a R$ 70? Ah, que medo. Caixas de boosters com 12 boosters em vez de 36, já pensou? Bom, notícias do MOL aqui eu tenho para falar. Não tem muita novidade essa semana, só dizendo para quem não acompanha direito que vai ter uma volta e uma mudança aqui nos torneios selados, né? Agora começando com o Juramento das Sentinelas, cujo pré-release é nesse fim de semana, nessa sexta, na verdade, começa. Vai ter suíço selado Phantom, né? Aqueles eventos Phantom são os que você não fica com a carta, porém eles são bem mais baratos. A entrada para esses suíços, que não são de single elimination, custam 6 tickets só, ou 60 play points. 6 tickets é muito pouco, né? Então, e a premiação é interessante. Eles disseram no anúncio que estão reestruturando a premiação e a entrada para que mais pessoas possam continuar jogando Magic. É meio que tentar fazer o pessoal jogar infinito, né? Então você vai pagar 60 play points para entrar e a premiação é: por uma vitória você só ganha 20 play points, mas por duas você já ganha 60. E se tiver as três vitórias do suíço de 8 pessoas, você ganha 90. Então você vai jogar três partidas, ganhou duas, já joga de graça ao próximo. Essa é a Ah, ideia. beleza, é essa ideia. No cubo do feriado, no Holiday Cube, funcionou assim. Mas pela Eu não minha sabia. experiência, não dá pra infinito. Meu infinito foi igual a 2. Ah, é só jogar super bem que você consegue. Ah, é, sim, obrigado. Quando seu oponente reanima um Terrastodon no segundo turno, é Ah, não, melhor que você isso joga. não é de Deus, cara. É, Cuba é injusto, né? É super. Por isso que, apesar de ser o formato que eu mais jogo, que eu adoro, eu anseio por jogar, é um formato que não é meu preferido porque tem o coeficiente de frustração, que é muito grande. Né? Você monta decks muito legais, você quer ver eles funcionando, mas às vezes seu oponente está com coisas mais injustas e você não consegue vencer com aquilo que você achava que era sensacional. Aí eles chegam, você vai todo feliz com um deck que você achou que é super legal e vai lá e com um deck de Storm e depois de meia dúzia de mágica você faz um Brain Freeze. Isso. Então a diferença da sua felicidade antes e depois da partida pode ser grande e negativa, né? Então, eu prefiro formatos como o draft de cartas usadas, draft pauper de cartas usadas, que todas as cartas são ruins, todos os decks são ruins, e todo mundo se diverte fazendo essas cartas funcionarem. Eu, pelo Às menos, me vezes é uma divirto. graça. Eu não gosto muito, mas é mais porque eu gosto de mexer coisa com power level alto mesmo. Muito bem, por isso o senhor joga construído. É isso aí. Update de cartas banidas no Magic Online é amanhã. Amanhã é dia 27, né? Na É, quarta-feira. depois do downtime, né? Isso, vai ter um update das banidas. Lembra, né? Em Pauper, a Nuvem de Fadas foi banida. Ah, graças a Deus. E sexta-feira, né? Dia 29, termina o Legacy Cube. Então, se você quiser jogar Cubo, ainda tem até sexta-feira. E começam os torneios de pré-release de Juramento das Sentinelas no Magic Online. Grilo, lembra quando tem GP, tem um torneio chamado Super Sunday Series? Sim, é um torneio que se você ganha, você ganha um convite pra ir até a nave-mãe lá da Wizards, lá em Seattle, conhecer o pessoal, passear, jogar uns drafts por conta da casa. Isso aí, esse torneio acontece de vez em quando, né? Acho que é uma vez por ano mesmo, e aconteceu o torneio referente aos classificados dos GPs do ano passado, há pouco tempo, na sede da Wizards. Então eles uparam um vídeo que eu vou deixar na descrição, com depoimentos de quem foi lá, né? Parece que o pessoal jogou vários drafts gratuitos com o juramento das sentinelas já. Eles visitaram os escritórios da Wizards, que tem a artes, né? Tem diversas cartas, tem um monte de coisa enquadrada, tem os funcionários lá, e foram, parece que numa luderia que tem ali perto, um lugar também que o pessoal descreveu como um sonho, né? Uhum. Aquela região, pra quem gosta de jogar, pra quem gosta de Magic, é um sonho. Então, é bem legal. E também tem destaque desse torneio porque um brasileiro chegou na final do torneio. Afinal, é um torneio, né? A Super Sunday Series culmina em um torneio. É o Thiago Rodrigues, de Manaus, chegou na final contra o Sam Black, que todo mundo conhece. É da Star City ou Tiana Fireball? É da Star City, né? Sam Black, boa pergunta. Eu acho que é da Star City. Ele é um dos melhores deck builders do mundo. E ele acabou vencendo o Thiago. O Sam Black ficou com $6,000 de prêmio. E eu não sei quanto o Thiago ficou, mas ao todo os jogadores que estavam ali tinham $12,000 em disputa, né, entre eles. Isso em reais é quanto? Ah, cara, para, me deixa triste assim. $4 ou R$4, $1, impressionante. Uhum. E a última coisa, então, última notícia, é que o Jace e o Nicol Bolas não estão mais confinados no Magic. Você conhece um jogo de cartas chamado Kaijudo? Sim, é o jogo que inspirou a mecânica de transformar da Innistrad, né? É? Eu não sei disso, é verdade? Sim, é verdade. Eu descobri esse jogo pelo canal do Evan Irwin, do Magic Show, né? Ele falou um pouquinho disso, parece que nem foi pra frente, pessoal, não gostou muito, ele até fez uns vídeos disso. Mas também é um jogo publicado pela, não sei se pela Wizards ou por outra companhia da Hasbro, mas é um jogo de cartas também. Ele é todo em japonês, acho que nem tem cartas em inglês. E o Jason e o Nicol Bolas estão nesse jogo. Que coisa. Foram importados pelo jogo. Inclusive as duas imagens aqui tem. O Jason tá meio estranho, né? Tá meio borrada a imagem dele. E o Nicol Bolas tá poderoso, como sempre. Tá voando, tá com fogo na boca, que é estranho pra mim. Acho que é pra mim. É, o Nicol Bolas sendo o Nicol Bolas. E eu não sei o que as cartas fazem, também não ligo, não sei jogar esse jogo, mas isso aqui no Cobos deve ser mais caro. Tem um 8 aqui em cima, na ponta esquerda. É, e tem um 7.000 aqui embaixo, o Jace só tem um 3.000 aqui embaixo. Então. Muito bem. Só, pelo jeito o Jace é azul e o Nicobolas é azul, preto e vermelho. Pelo menos isso eles respeitaram. Tá bom, vou deixar a imagem aqui pra quem tiver curiosidade. Se souber ler japonês, você vai saber o que as cartas fazem. Ou não. Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast. Legal, fase de compra, Grilo. Vamos lá. Vamos lá dar uma olhada no que mudou nos preços. Lembrando, como sempre, nós vamos até o site do MTG Goldfish, que é o site que tem as mudanças semanais, né? Vamos olhar aqui, Magic de papel, mudanças semanais no tipo 2. O que mais subiu, tem 3 destaques aqui. É, no geral não teve mudanças muito, muito drásticas, assim, coisas que subiram o preço, né? Tem 3 destaques que eu queria chamar a atenção. O primeiro foi o que mais subiu, foi o Worldbreaker. Fim da Mundos, é isso? O Fim da Dor? Provavelmente. 6 genéricas, uma verde, 5, 7, Devoid. Quando você conjura ele, exila o artefato, encantamento, terreno, alvo, alcance. 2 genéricas e uma incolor, sacrifica um terreno, devolve ele do cemitério pra mão. Lembrando que ele é mítico, né? Esse aumento de preço é principalmente porque um deck mono green Eldrazi ficou em segundo no Star City Open. Isso, e tava, depois a gente vê a lista, mas estava usando acho que um dele no side, ou no, tinha pelo menos um no meio, não lembro. Enfim, ele subiu quase 50% da semana passada pra cá, tá $11,5. Então se você tem um desse, é R$40, né? R$40, dando pra passar por 30. Essa semana, pelo menos. Segundo destaque, que vai ser também um destaque que nós vamos comentar na fase de combate, é o Kalitas. Kalitas, traidor de guerra. Isso, além da área de juramento das sentinelas, 4 mana 3/4, vínculo com a vida, e tem uma habilidade aí de portou, que a gente sacrifica a tokens para crescer, ele subiu bastante porque ele viu o jogo esse fim de semana. Também. Que parece, ele é uma criatura meio robusta, né? 4 manas, preto e tal, mas ele viu bastante jogo e está em média 10 dólares. Ele subiu 40%. Beleza. E o último destaque é? Goblin. Ai, Goblin como é que Deck Dwellers. Eu não sei como é em português. É um Briggles Goblins, acho que é isso. Nossa. É. Que é o Snapcaster Vermelho. A pergunta, por que um Briggles Goblin? Um Briggles Goblins. Por que diabos isso é vermelho? É a melhor carta azul, talvez, da edição, mas. É, faz parte, né? Tá bom. E ele, a gente já sabe, né? Ele tem muita chance de jogar. Ele viu o jogo, inclusive, esse fim de semana. É uma carta forte que, tudo bem, é só raro. Então, não vai ser absurdo de caro, mas estava menos de 4 dólares antes. Agora está 4,30 em média. Então, fica de olho se você tem essa carta. Viu, Felipe? Você que abriu aí no pré-release. É isso aí. Agora, cartas que desvalorizaram. Quase todas as cartas listadas aqui desvalorizaram 20%. Todas de Gatewatch, né? Ou seja, aquela especulação que tinha tá começando a pesar no bolso de algumas pessoas, né? Por exemplo, quem comprou retorno de Kozilek, quem encheu o bolso de retorno de Kozilek, esperando que fosse valorizar ainda mais, deve estar um pouquinho triste, né? Porque a carta desvalorizou 20% da semana passada para cá, estando em média 18 dólares. O próprio Kozilek, viu, Grilo? O próprio Kozilek também desvalorizou isso mesmo. A mesma coisa, tá 15 dólares em média, né? MP, agora passa pra página de Modern. Deixa eu ver, dá uma olhada em Modern. Ó, uma carta lendária explodiu o preço. Jesus, tá, já sei por quê. Vamos falar de Modern, então. Há muitas mudanças em Modern pós-banimento de Splinter Twin. Uma carta... Fala aí, Guilherme, da carta que você tá comentando. Flagstones of Trocair. É, Lages. É um terreno lendário. É, Lages. Flagstones é melhor, Lages. É um terreno lendário de espiral temporal, vira pra gerar uma branca. Quando vai colocar no cemitério do lugar de batalha, você pode procurar no seu deck por uma carta de planície e colocar em campo virado. Não precisa ser uma planície básica, pode ser qualquer planície. Qualquer dual land, ou shock land, ou battle land, né? E, nossa, a gente vai ter que descobrir depois por que esse aumento de 100% no preço, Guilherme. Ela tá chegando a 14%. Pois é, você tá chegando a 28 dólares uma Flagstones. Nossa, eu tenho que correr pra minha pasta de lenda agora, ver se eu já tenho uma foil, senão eu tô ferrado. Sei se é porque Death and Taxes está começando a aparecer mais no Modern. Não sei, que eu dei uma fuçada rápida e tem bastante Death and Taxes fazendo 5-0 na Modern League, né, nessas últimas semanas. Pode estar relacionado. Eu tô olhando aqui, não tô encontrando. Bom, uma carta que subiu 100% também, e eu acho que eu sei o motivo, é uma carta que é Modern, mas não joga Modern, é a Musa Verde, né? Ah, sim, eu também sei por quê. Por que será? Porque Profeta de Crufix foi banidinho. Isso. Profeta de Crufix banido, então a segunda melhor opção pra fazer o que ele fazia é a Musa Verde, né? Que também custa 5 mandas, mas só desvira criaturas e terrenos. Ela não vai deixar você jogar suas criaturas com Lampage. Banido em Commander, só clarificando, né? Foi banido em Commander. E a Musa subiu 100%, ou seja, ela foi de 14 dólares pra 28 dólares em média. Não, é engraçado. A de nona edição subiu 100%. A de décima subiu 34%, mas as duas estão quase o mesmo peso. É como se as pessoas não gostassem de borda branca, né? Será que elas não gostam? Será? Porque é suja? Outra carta que mudou por causa das mudanças de Commander. Sem triplets. Porque ela joga mais agora. Você pode gastar as mágicas dos oponentes com cidade de bronze, terrenos assim. Inclusive, tendo Ice Bridge também subiu o preço. Olha só, Commander mandando nas mudanças de preço do Modern. Legal. O que desvalorizou, que eu posso destacar aqui pra vocês, é o Mind Splicer. Não sei por que diabos. Mind Splicer. Ele é de nona edição, duas incolores e duas pretas, 4-3. Quando ele é preto, e quando vai pro cemitério, quando ele morre, cada jogador descarta a sua mão. Eu também não entendi. Eu tinha notado outro dia que tinha explodido o preço sem nenhuma razão. Não sei porquê. Olha, o pessoal acaba especulando de uma semana pra outra, baseado em um deck que faz top 16 ou top 32 num torneio americano, né? Eu acho que tem mais a ver com esse tipo de coisa do que com o comando. Eu acho que teve uma subida de preço artificial, né? Porque você vê o gráfico aqui, é tipo uma carta que não valia nada. De repente tava valendo 22 dólares e agora tá tipo estabilizando a casa dos 7, 8 dólares. E mesmo assim ele não tem jeitão de carta de 7 dólares. Uma carta antiga. Não, mesmo. Não. Não, eu usava isso no deck no Commander de 6 anos, cara, porque era super legal fazer galera comprar um monte de carta, depois você fazia Carência de Liliana, sacrificava esse bicho, todo mundo descartava a mão, era só alegria. Nossa. Ó, eu abri aqui um deck chamado Zombie Pod, que só tem um no Modern aqui, um registrado no Modern. E aparentemente usa essa carta. Usa uma dessas no side. Não sei se é por causa desse deck, mas beleza. Às vezes tem mais a ver também com um artigo, sabe, uma Ah, especulação por causa disso, ou... sim. Bom, só um adendo aí. O senhor sabe quanto está, deixa eu voltar aqui, quanto está o olho de Ugin? É muito caro? O normal ou o de expedição? Não, tem... Não tem olho de Ugin de expedição. Tem de World Wake e Modern Masters 2015. Ah, Mas eu pensei esse. que tinha de expedição também, né? Tem Não. expedição, tem expedição. Tá aqui, US$ 150. Tem? Tem. Ah, tá. Não, então eu tô falando dos mais baratos. Tá na casa dos 35, US$ 40. Isso mesmo, 38 dólares, grilo, pelo olho de Ugin. Ah. Ah, eu acho que só vai subir, viu? Porque os decks de Eldrazi. Cara, é uma coisa, né? Porque Olho de Yugi em tempo Eldrazi foram duas cartas que combinaram muito bem com essa nova, com esse novo, com o novo bloco de Zendikar, né? Sim, Porque parece que foi agora elas. criado logo. É, porque agora você tem um monte de Eldrazi em color com custo baixo, aí você tem essas duas cartas aí que faz elas custarem dois menos, você pode pagar dois para fazer elas. Aí é só alegria, né? E assim, tem uma parte de mim que gosta de ver essas cartas aparentemente inúteis, que ficaram muito tempo de lado na pasta das pessoas ou na caixa das pessoas, sendo valorizada, sendo de fato usada, jogada. É lógico, a forma como ela está sendo usada às vezes pode ser até muito apelona. Já ouvi gente falando até de banimento dessa carta. Mas já. Ela gera 3 manas, né, virtualmente, no deck de Eldrazi, o que pode acabar sendo abusado. Além disso, ela tem essa habilidade de buscar cartas e pôr na sua mão. Então, naquele deck, ela é muito apelona. Mas é interessante ver que, não muito tempo atrás, né, em dezembro, essa carta custava 3 dólares. Você conseguia ela por 3 dólares, ou seja, 10 reais, porque o dólar em dezembro também era outra coisa. 10 reais. Hoje, ela tá 38 dólares. Então, Putz. Carta que não servia para nada e agora tem uma utilidade em um deck Modern, mas que é bom, né? Um deck que tá aí tentando tier 1 e tá mais que triplicou de preço. Então, legal de ver. Vamos para nossa novidade. E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rakdos Cast. Fase de combate hoje começa com uma novidade, então. É um teste. Vamos substituir nosso Minuto do Commander por um Crack a Pack. Vamos abrir um booster de cubo. Cube Draft é um formato, para quem não conhece, é basicamente uma de cada das melhores cartas do Magic, equilibradas por cor, por tipo e por curva de mana, né? Você pode jogar o cubo no Magic Online até essa sexta-feira, se quiser, ou tem vários vídeos aí de gente jogando. É exatamente esse Legacy Cube que está no Magic Online hoje que nós vamos ver agora um booster, tá? Nós geramos numa ferramenta virtual aqui no Cube Tutor e não tem o barulhinho do pack se abrindo, né, Gui? Ah, não Mas tem eu vou mesmo. providenciar alguma coisa, se faz realmente falta para as pessoas. A gente tem que ver se a gente provavelmente vai ir alternando. Provavelmente semana que vem a gente vê onde de juramento das sentinelas pra ver também. Não sei, né? Eu só não prometo sobre a qualidade dos comentários. Não vamos tentando, né? A gente não é nenhum especialista, mas vamos dar nossos Isso aí, são os pitacos. espetáculos, né? Vou falando aqui as cartas então e a gente vai comentando sobre nossos picks. Ó, é o primeiro pick de um booster de 15 cartas de cubo. Primeira carta, Chicote de Erebus. Meh. Segunda carta, Excelência em Piromancia, 3 manas, causa 4, feitiço de Magic Origins. Também não é a carta de primeiro pick. Planinauta é o próximo. Oi? Vai falando as cartas aí e Planinauta é o próximo. Domin Raid. Domirad. É uma genérica, uma vermelha, uma verde, entra com 3 de lealdade, mais um. Olha o topo, se for criatura, você revela e põe na mão, menos 2, uma criatura que se controla, luta contra a criatura que você não controla, menos 7, essas criaturas ganham um monte de coisa. No formato em que ele era mesmo, tipo 2, abrir, ele era muito bom. Mas aqui eu não tô tão feliz ainda. Não Se compromete com duas coisas sei, muito rápido, não é bom, né? Próxima carta, Imperial Recruiter. Recruiter. É um Não, não. vermelhinho de 3 mãos 1, quando entra em jogo, pega uma criatura com custo 2, põe na mão, é isso, né? Com poder 2, não, Poder. com poder 2 ou menos. É assim, esse é o tipo de carta que. Quer dizer, se você quiser alguma estratégia de combo, não sei. Provavelmente não é uma boa pegar essa carta, porque ela provavelmente vai voltar na mesa. Você provavelmente vai ver ela de novo. Tipo de carta que volta, especialmente olhando esse booster. É a próxima carta, a Mystic Snake. Eu esqueci Mystic o nome. Snake. É, duas azuis, uma verde, uma genérica. Duas azuis, uma verde, uma genérica, 2-2, flash, e quando entra em jogo, anula mágica algo. Também não, se compromete com as cartas assim. Geralmente carta multicolorida não é bom first pick, você tem que ter uma boa razão pra pegar. E ainda assim, a Mystic Snake é uma carta que já é mais difícil de fazer splash, então com certeza tá fora de questão. É, porque tem duas azuis. Dessas primeiras cartas, a que mais me chama a atenção é o Domi Raid, porque ele é planinauta, mas mesmo assim não tô tão excitado. Mana Confluence. Confluência de mana próxima. Terreno bom, interessante. Assim, acho que first pick de terreno assim, justificar lugar assim, tirando os terrenos OP, tipo Biblioteca de Alexandria, acho que os justificados de fazer first pick são as fetches. Que aí você não tá meio que. Você não tá meio que se comprometendo com uma cor. Você vai precisar de fetch de um jeito ou de outro. E assim, só se o pack realmente não tiver muita coisa boa. Quando o booster de cubo realmente tá ruim, e não tem fetch, eu arrisco às vezes pegar uma choque ou uma duel. Porque a fetch que você pega depois pode possibilitar um splash. Uhum. Então, próximo, que hora a onda que arrebenta? Não. Próximo, Garruk e Apex Predator. Também não. Esse Garrucão é bom, mas você tem que se acometer muito se você quiser ele first pick. Tem o Shockland preto e branco. Também não queremos picar, né? Porque depois, Languish. Languish é viável, né? Só que aí você já vai estar. Você não vai estar se comprometendo exatamente a coisa, mas você vai estar meio que se comprometendo a uma estratégia. É, debilitar é 4 manas, dá -4/-4 para todas as criaturas. É preto. Eu gosto dessa carta. Se você meio que se acomoda em ficar com um deck de controle, né? Se você começou preto, talvez você jogue um preto e azul ou um Esper Control. Não é melhor o removal do cubo, mas serve. Para esse serve. Cubo aqui, para essa lista, serve. Próxima, Salto Evolutivo. Uma genérica, uma verde, paga uma verde, sacrifica uma criatura, revela do topo até aparecer uma criatura e põe na mão. É a sobrevivência do mais apto piorado. Ou justa, né? Bom, sobrevivência do mais apto é pick, the first pick. Sim, dá pra fazer first pick. Salto evolutivo eu já não sei tanto. Não, é que depende da lista, né? Mesmo nessa lista aqui, eu acho que não. Você precisa de mais motivo pra dar o primeiro pick nisso aqui. A próxima é o Emeria Angel, o Anjo de Emeria, que é o 4 manas 3 vezes voa, aterragem, põe uma chum voar. Não é uma carta que tem força assim pra ser first pick. Também não, e às vezes até roda a mesa. Firebolt é a próxima. Firebolt, bom, assim, se você quiser forçar um mono red, fica entre Firebolt e Exquisite Firecraft. Eu provavelmente pegaria Firebolt, porque as pessoas... Porque, assim, Exquisite Firecraft tem mais chance de voltar, né? Porque é mais difícil splashar, mas Firebolt... É isso que eu ia falar. Se é pra ir mono red, que é uma estratégia viável na Mega dos Cubos, você prioriza essa carta em vez de... A piromancia lá. Pirotecnia, sei lá. Porque ela é uma mana só e a outra é mais difícil, tende a rodar a mesa. Mas a próxima carta chama atenção. É Dádiva Retirada, o Gift of the Giving. É uma carta interessante. É instantânea, 3 genéricas e uma azul. Você procura no seu deck por 4 cartas com nomes diferentes, revela e seu oponente escolhe duas pra ir para seu cemitério. Essas duas vão pra mão. Essa carta abre possibilidades. Sim, abre muitas possibilidades. Você, por exemplo, pode pegar já pensando em uma estratégia de Reanimator, né? Mas se Reanimator não estiver aberto, você pode fazer um deck controle. Sim. Então é uma das cartas mais flexíveis do pack, né? E como a nossa última carta não é azul, spoilers, você meio que corta azul desse booster e pode se dedicar a essa cor, que é a cor mais forte do cubo, né? É lógico que a Gifts não é um motivo pra levar ninguém ao azul, mas só o fato de você dar pra pessoa do lado no segundo pick um booster praticamente sem azul, só tem a Kiora aqui, já facilita pra que o segundo booster tenha azul sobrando. Bom, a última carta é uma lenda branca, Brimas. É uma carta forte, mas se for pra escolher, eu prefiro Gift and Giving. Olha, o booster não tá bom. O booster não tá bom mesmo. Não, eu não tô muito atraído a nenhuma dessas cartas aqui. Não vale a pena arriscar o Mono Red por causa de nenhuma delas. Eu pegaria o Shockland. Num booster assim, eu pegaria o Shockland. Não, eu prefiro Gift and Giving. Eu acho que... Apesar de que eu não acho que seja errado pegar Shockland. Shockland é preta e branca também, que tem splashes muito bons nessas cores. Como no branco você tem aqueles removals de uma mana, No preto você tem algumas coisinhas que são não só pretas, né, multicolor, como o próprio Garruk, mas eu não ficaria tão triste não, mas o booster em si está ruim. Está ruim, está bem ruimzinho mesmo. Tá, vamos falar de decks bem montados então. Beleza, então vamos para a parte construída do... Isso aí, a Star City teve o primeiro torneio pós lançamento de Juramentos das Sentinelas, foi um torneio tipo 2 com 570 jogadores. Uhum. E tivemos bastante presença de Juramentos das Sentinelas. Sim, por incrível que pareça. Jogador famoso aqui foi o Jerry Thompson, que ficou em terceiro, mas vamos de cima pra baixo, né? O primeiro, quem venceu foi a Tarka Red. A Tarka Red não foi a mesma lista que nós estamos acostumados. É, com a primeira novidade, o Reckless Bushwalker, que é o Goblin Bushwalker 2.0, eu acho. Isso, é aquele que no surto, ele é 2/1 e no surto ele tem ímpeto também, e quando você joga ele com surto por 2 manas, as suas outras criaturas ganham +1/+0 e ímpeto até o final do turno. Essa é a única novidade, deixa eu ver aqui, tem o Zurgo. É, tem, acho que esse deck é de novidade, assim, fora de Juramento de Sentinelas, aqui no site você tem Smoldering Marsh e Painful Truths, provavelmente para os jogos mais... Você precisa de ter mais recurso, né? Ah, ok. Então aquela regra de ir com deck agressivo na primeira semana da incerteza acaba pagando, hein? Bom, segundo lugar foi... Pegou o deck dele praticamente mono-red e foi. Segundo lugar foi novidade. Segundo lugar foi mono-green Eldrazi, e esse é novidade. O que é que temos? O que temos de Geomancer Sentinels? Temos 7 de Fault Not Seer, temos um Kozilek, temos um Awastes, temos Crumbling Vestige. Santuário de Ugg, tem 4 aqui. Spatial Contortion. Deixa eu ver, mono-green, e por que é mono-green Eldrazi? Porque ele vai rampar. Ele vai rampar com mágicas rápidas como a Peregrinação de Nissa e Vegetação Explosiva, é o de 4 manas que busca 2. E Arquivo de Edro e Liquid Wielder. Arquivo de Up é interessante, ele usa a presença do Titã como removal, que é aquela instantânea. E 3 incolor. Três genéricas, com custo adicional você revela uma carta de criatura incolor da sua mão e exila a criatura. Ah, olha só, Grilo, o pacote de ramp dele tá mais completo do que eu pensava. Tem também, além do Leaf Gilder, que é o elf de 2 manas gerar 1, o Rattleclaw Mystic, que é uma carta que o pessoal já tá esquecendo que existe. Pois é, nesse deck aqui faz um estrago, né? Então ele tem 4 de cada um desses e mais aquelas outras mágicas, né? O arquivo de Hedrons e as magiquinhas que põem terreno em jogo. Então ele consegue razoavelmente baixar o Ugin, que é a ameaça dele, que é mais, tem 3 Ulamogs e 1 Kozilek. Tudo bem. Ó, ele tá usando 4 Thoughts Not Seer, que é como é que é o nome da carta em Portugal? É Vidente do Nó do Pensamento. Muito bem, terceiro lugar, que é o Jerry Thompson, foi de Jeskai Black. Ele foi conservador dessa vez, mas ele trouxe aqui o Kalitas. Tem um Kalitas no main deck e uma Chandra. A Chandra nova. E também tem 2 da Fumarola, que é a main name de azul e vermelha. Ah, é? Olha só. E tem Shambling Vent também, tem um Shambling Vent. Então esse deck aqui, lógico, tem o Jacezinho de 2 manas, tem o Monastery Mentor e o Soulfire Grandmaster, que dá lifelink para suas mágicas instantâneas. Um Jeskai Black bem atualizado, né? Eu acho engraçado que no site de CV que ele usa Radiant Flames ao invés do retorno do Kozilek. É mesmo. Bom, eu acho que é justificável, depende muito de como tá o metagame, né? Às vezes você vai querer dar 3 de dano ao invés de 2. Dá pra chamar esse de o deck de controle do formato, Grilo? Ah, eu não chamaria de controle, eu diria que é mais um mid-range. Tô vendo aqui pela lista. Tipo, deck de controle são o Esper Dragon da vida. Bom, vamos avançar então. Tava com saudade de Abzan? Ele apareceu. Não. Bom, se você tava com saudade de Abzan, tá aí, Abzan Company. Se ouve essa palavra, já sabe que tem companhia agrupada, tem comando de Dromoka, 4 de cada, e amuleto Abzan. O resto são 25 criaturas do pacote Abzan, com Anafenza. Tem o Piloted Shredder do Magic. Quem não joga Hearthstone tem que explicar. Tá, o Pilot Shredder é uma carta de Hearthstone que assim, é 4 manas pra baixar, ele é 4/3. E quando ele morre, você invoca uma criatura com custo 3 aleatória. Eu gostei que você se dignou a explicar o Pilot Shredder, mas não explicou qual é a carta que a gente tá falando. O Matter Reshaper. Isso. É o Eldrazi, é 2 genéricas, uma incolor, é 3/2, quando ele morre, você revela o card top do seu deck. Se for uma permanente com custo 3 ou menos, você põe em campo, caso contrário, você põe na mão. Então, esse Abzan Company, eu tô percebendo que ele manteve o que tinha de melhor no antigo Abzan, né? Infelizmente não tem a grande estrela, que é o Rino. Não É, tem nem porque no Collected Company não pega o hino, né? Então não tem porquê. É verdade, é Tá verdade. usando. Você não falou, mas ele tá usando o Silver Advocate, que é o. Que será o Tarmogoyf das pessoas pobres, né? Olha, escuta o que a gente está falando. Novo Tarmogoyf, compre É, todos. compre, cara, eu acho que ele é muito bom mesmo. Até mesmo com só por ser duas mãos, dois, três, vigilância já até que é razoável, mas Ele tem depois se. seis ou mais terrenos em jogo, ele dá +2/+2 para ele e para Para suas suas criaturas criaturas terreno, terrenas. verdade, Agora, tem. se você olhar, ele não tem nenhuma carta com despertar, mas ele tem quatro Chambrin Vent, que é o terreno preto e branco, e tem dois terrenos mainlands preto e O verde. Rissin Quagmire. Ou seja, seis mainlands e esse cara vale muito a pena, porque ele consegue chegar na sexta mana tranquilamente, né, com o pacote dele aqui. De, ele tem 25 terrenos, tem um balanço legal de fetches para terrenos normais, e tem duas Nissas também, que ajuda a colocar terreno em jogo. Então imagina você, sem trabalho nenhum, a pagar 3 manas e transformar o seu Chambrin Vent em um bicho 4, 5, vínculo com a vida. É bom, hein? Ou imagina só, você tá jogando Modern e se transforma seu Raging Ravine em um bicho 5-5 que ataca e ganha uma cada mais um. Yeah. Bom, Nossa, que legal. tem uma novidade aqui também. Tem duas Aili, Peregrina Eterna, Aí ele. que além Além da da Orzhov, né? isso, aquele core lá, é 2 manas, 2, 3, toque mortífero, e tem uma jogadinha lá de ficar sacrificando outras criaturas. Interessante, É né? interessante, né? Ela bloqueia bem e você pode colocar bom uso para suas criaturas, né? E uma hora que ele tem mana sobrando, ele pode sacrificar os Dane Protector e Deathmist Raptor para ficar reciclando eles, né? Olha só que interessante. É, Muito próximo. bem, próximo deck aqui, completando o top 8. Tem novidade no nosso RB Dragons? Acho que é Hack dos Priest, Dragons. Hack dos Dragons. É, usa, tá usando Deixa eu Grasp ver. of Darkness. Que é o novo removal da vez. E tá usando algumas Duas cartas pretas, no menos quatro, side menos também. quatro. Ok. Nada Mas de de resto é. super novidade. O que é Tem super Kolaghan. novidade é o próximo deck. O R Prowess. Ah, Izzet Prowess. Esse é. Esse é realmente Vialista e é um deck bem dedicado à agressividade mesmo, né? Vamos É ver, um tem 16 deck de criaturas. tempo. Tem 16 criaturas. Tem 4 Abades de Karol Keep. Tem 4 Lança Veloz do Monastério. Tem 4 Jace, o Jace de 2 manas que vira a Planalta. E 4, a grande novidade, Storm Chaser Mage, que é o que custa uma azul e uma vermelha. 1/3, voa, ímpeto e destreza. Eu não me enrolei, ele só custa 2 manas mesmo. Faz tudo isso. É, Dessas 16. Oi? não, você ia falar, tem duas mainlands azul e vermelha no deck também. Sim, para completar, né? É um 4 que vira 4-1. E ele completa com 23 mágicas, que muitas delas são de uma mana, São né? São baratinhas. cantrips. E Por olha exemplo. só, usa quatro Treasure Cruise, lembra dele? Nesse deck ficou bem forte, hein? Sim, lembra do deck o W heróico? Tá me lembrando isso aqui, que você usa Então, cartas super baratas para ir. eu escutei isso de um especialista de tipo desse deck lembra muito o deck de heróis, e a melhor forma para enfrentar esse deck é você trazer para o seu side todo o seu early game, tudo que você tiver de removal level, criatura pequena para tentar trocar, para segurar, porque ele só precisa ter dois bichos na mesa, por exemplo, o Lança Veloz do Monastério e esse Storm Chaser Mage, e vai jogando cantrip atrás de outra, né? E crescendo eles. Inclusive, você não pode deixar ele combar com a Timur Battle Rage, que dá o golpe duplo e Sim, atropelar, né? sim. Esse deck. Inclusive, agora você falou dele falar que a ideia é colocar criatura pequena para segurar. Esse é a grande coisa do Storm Chaser Mage, que ele é uma carta super difícil de se bloquear, né? Sim, ele já tem evasão, E ele tem um cresce. bumbum grande. E ele resiste ao sweeper que nós achamos que ia aparecer muito aqui, que é o retorno de Kozilek. Ele naturalmente resiste ao retorno. E tem as cantrips, quem tem 4, a cantrip azul de uma mana, que a criatura não pode ser bloqueada, compre um card. E é feitiço. Muito bem, essa é a novidade. Gostei dele. É um deck rápido. Imagino que os jogos sejam muito rápidos contra esse deck. E é um deck para ser batido. Você lembra que heróico, até o final do formato, ele estava presente nos top 8, né? Então, cuidado com esse deck. E cuidado com seus Storm Chaser Mage também, que ele tá valorizado. Que mais? Tem um Five Color Bring to Light aqui, cinco Lembra dele? cores. Voltou. Deixa eu ver o que ele tem. Nossa, ele tem Tem 13 um criaturas só. Caritas. Tem um Kalitas de novidade, tem quatro Rhinos, Tem porque. um Flaying Tendrils. Não tem nada disso. Não tem muita coisa nova, não. Os números nesse deck são tão estranhos, né? Tem um comando de Silungar, um comando de Kolaghan, um Languish, um Flame Tenders, que dá -2/-2 para todas as criaturas, né? Tudo isso por causa do Bring to Light. E por último, Nabzan Blue. Ah, esses nomes malucos. Que eu tô vendo que é um deck que é o Uli Borges, né? Borges, que foi a coisa daqui, ele realmente resolveu fazer uma aposta bem segura, né? Porque não usa quase nada de novo. A única novidade é que tá usando 4 juramentos de Nissa. É engraçado porque o juramento de Nissa, ele quando entra em jogo te recupera uma carta, né? Nesse deck não é tão certeza que vai recuperar uma carta, porque tem outras mágicas, mas... Mas é bem provável, né? É bem provável, sim. Uhum. E ele só tem 3 planinautas. Uhum. E são Gideon. E não é que ele faz um splash pra Gideon, porque ele precisa realmente de mana branca no deck pra jogar a Roca e o Rino e o comando de Dromoka, né? Então o objetivo do juramento talvez seja acelerar os draws que ele queira, seja selecionar esses draws, né? Basicamente um antecipate de uma mana, né? Sim, muito bem. Nesse mesmo torneio, Grilo, nós tivemos uma parte Modern, que contou com poucos jogadores, né? 140. Só isso? pra eles é pouco. A gente é muito. Primeiro lugar foi um nome famoso que a gente já falou algumas vezes, foi o Todd Anderson, vencedor desse torneio Modern, que jogou com Temur Delver, lembrando que Splinter Twin agora é banido. Isso, então o primeiro torneio sem Splinter Twin foi vencido por Temur Delver, que é um deck, vou falar com 3 cartas, Snapcaster Mage, Thermogoyf e Delver. O resto você consegue adivinhar, né? Então, não tem muita novidade. Hutin Mandrills, cara. Tem 2 só, né? Que é o bicho com Delve. Mas Temur Delver vencendo o primeiro torneio. O segundo e o terceiro foram listas muito parecidas. E foi um deck que tava sorrateiro, né? A gente não falou muito depois do banimento, mas ele tá aí. É o Merfolk. O Merfolk dando as caras de novo, né? Que tinha uma época que ele tava meio sumido, depois voltou com tudo, agora começou a sumir de novo, agora tá voltando de novo. Esse é um daqueles decks que flutuam, né? Literalmente, porque são Merfolk. Mostrou pra gente que mesmo no Field 100 Twin ele continua competitivo, né? Apesar das inovações do pessoal. Talvez o pessoal não tenha se preparado muito contra ele, né? Eu achei de diferente nessas duas listas, elas são listas clássicas, mas uma delas tá usando 4 Spreading Seas. Um Seas Claim, que faz a mesma coisa que Spreading Seas, só que custa um a menos e você não compra carta. A outra tá usando um desse. É estranho. Mas é basicamente isso. O pacote de Merfolk normal. Grilo, quem ficou em quarto lugar no torneio? Jundi, olha só, todo mundo falando que Jundi ia sair perdendo depois do banimento, pelo menos um já conseguiu aparecer no top 8. Jundi com Bob, com Tarmogoyf e com Pia e Kiran Nalar, hein, os pais da Chandra. O resto da lista nós já conhecemos. Muito bem. Quinto e sexto lugar foram para Affinity. Affinity nós já imaginávamos que podia ganhar alguma coisa, com a mudança no formato. O sétimo e oitavo não são tão comuns assim quanto os outros, e pra mim são novidades. Tem alguma coisa nesses Affinity pra falar? Acho que não, né? Não, também não. Tá. Agora o sétimo e oitavo, olha só. Burn, Grilo. Mono Red Burn. Na verdade não é Mono Red, né? Ele tá usando o comando de Atarca. E tá usando minions. O Ed na Couch. E Bono Charm. É o Burn na Ed, sim. Naya Burn. Não é Mono Red, não. Mas é a lista que a gente já conhece. A carta que tá representando aqui na curva 2 é o Eidolon da Grande Festança, né? Que por 2 manas você... Todos os seus oponentes tomam 3 de dano pra jogar qualquer carta em Modern. Agora, em último lugar desse top 8, o Zoo. Lembra da época de Ravnica, que tinha o Burn Tree Emissary? Sim, fazia 2 ou 3 Burn Tree Emissary e fazia a festança toda. Nossa, bons tempos, hein? Acho que nós dois lembramos disso com memórias bem diferentes, hein? Com certeza. Bom, esse deck aqui, Zoo, vai usar 4 desse emissário. O 2/2 quando ele jogou, gera uma vermelha e uma verde, né? Usa isso, usa Experimento 1, usa o Kird Ape, Thermogoyf, tudo isso, né? Agora, é um deck, Grilo, que tá usando, olha só, 11, entre 18 terrenos, 11 são Fatlands. É agressivo mesmo, hein? Depois não vai reclamar. Se zica mana, minha dica, tá? Dica do MP pra não zicar mana. Espalhe 24, pra evitar o vírus zica até, tá? Espalhe 24 terrenos pela sua casa. Acho válido. Depois não vai reclamar, hein? Se pegar o vírus não vai reclamar. Mas esse aqui tá bem agressivo mesmo, hein? O topo da curva dele é o 2. É, o topo da curva dele é o 2, então realmente ele só precisa de 3 terrenos aqui pra tentar jogar duas mágicas no mesmo turno. Uhum. Gostei, listinha legal, não tem novidade, mas é interessante. Bom, esse foi o primeiro torneio grande, Modern, sem as cartas do Twin, né? Uhum. Eu tô olhando aqui no top 16, Grilo, tem 3 decks só que eu queria chamar a atenção, que tem listas diferentes das que nós falamos. O primeiro é um BW Eldrazi. Uhum. Suspeitei desde o princípio. Sim, aquele deck de Eldrazi que a gente já vem falando há muito tempo apareceu aqui, né? Ele não é exatamente a lista que muita gente conhece dos vídeos do Channel Fireball. De novidade, ele tá usando o Reality Smasher. Lembra Reality dele? Reality Smasher, sim. Ele é 4 incolor, 4 genéricas e 1 incolor, 5/5, atropela ímpeto, e quando ele é alvo de uma mágica, o oponente que jogou a mágica descarta um card. E ele tem 4 Thought Not Seer, ou em outras palavras, Vendilion, Vendilion Eldrazi. Então, tem muita gente chamando de Vendilion. Gente, cuidado com essa carta. Os reportes que eu escutei são bons, que a carta é boa, mas cuidado porque ela não é tudo isso no late game. Eu tô dizendo isso. Diferente do Vendilion Click, o segundo trigger dela, que faz o oponente comprar um card quando ela morre, acontece independente do primeiro trigger funcionar ou não. O primeiro trigger não funciona direito no late game se seu oponente não tem nada na mão. Ou se seu oponente está segurando um terreno na mão, compreende? Então você vai baixar uma 4 mana 4-4 que não vai tirar nada dele. E quando ela for removida, o oponente vai comprar um card. Então você pode, em certas situações, tomar um 2x1, né? Vale a pena correr o risco disso? Eu acredito que sim, definitivamente. Uhum. Porque a carta é muito forte. 4 mana 4-4 ela exila, o que é interessante para os processadores, né? Uhum. Mas muito cuidado com esse fato de que o segundo trigger dela acontece independente do primeiro, que parece que o pessoal está esquecendo, né? E o jogo às vezes dura mais do que os primeiros 5 turnos, tá? Mesmo no Modern. É. Bom, os outros dois decks são Glorious Vengeance, que nós já conhecemos. Só dizer aqui que ele fez top 16, né? E o Infect. Uhum. E joga Maldito de Infect. Maldito Infect. Quem fez Infect, quem joga de Infect ainda pode sonhar com deck competitivo. Saúde! Obrigado. O senhor não espalhou os 24 terrenos pela casa? Eu posso ter espalhado. Tá ficando frio, né, Grilo? É por Nada, isso. Só tem ficado cada vez mais quente esses dias. Cadê o meu verão geladinho? Você não entendeu. A gente tá chegando perto da fase principal. Sim. Sim, MP. Está ficando muito frio. É como se estivesse chegando uma era glacial. Wink, wink. Você como ator é um ótimo jogador de Magic. Muito bem, é como se estivesse chegando uma era glacial. Então vamos pra lá. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore. Olha só, pra quem não lembra do que falamos lá no episódio 20 ou 19, eu esqueci. Nós contamos a história do Jodar. Jodar, James the Dark, né? Isso, que é o prelúdio para a Era Glacial. Só fazendo aqui uma recapitulação. Acho que muitos nomes também ficam soltos, né? A gente fala um pouquinho de nomes depois. Mas o que aconteceu foi que lá em The Gathering Dark, que é a história de The Dark, logo depois da explosão do Silex, no final da Guerra dos Irmãos, uma nuvem de pó encobriu o sol. Então, aí que vem o nome de The Dark, né? E logo depois aconteceu a Era Glacial. Deixa eu aproveitar e me dar uma corrigida aqui. Que quando o Silex explodiu, eu falei que Dominaria tinha ficado exilada do resto do multiverso. Não exatamente. O que aconteceu é que criou meio que um invólucro, assim, cobrindo Dominaria, só que outros 11 planos também. Isso. Ele se chama o Fragmento dos 12 Mundos. Aí basicamente significa que um Planeswalker que está dentro desse fragmento só pode dar Planeswalker entre os 12 planos que estão lá dentro e não consegue sair. Tanto que se vê uma coisa recorrente que os Planeswalkers que aparecem na história têm interesse em ir para Chandalar, porque Chandalar é um plano errante. Então é meio que eles estão lá presos nesse lugar e Chandalar tá passando aí, eu vou pegar carona para conseguir ir xispar daqui, né? Exatamente, é engraçado isso, porque apesar do fragmento dos 12 mundos, esses 12 planos se manterem sempre juntos isolados, Chandalar consegue ultrapassar essa barreira, né? Uhum. Só que como é um planerrante, às vezes ela tá dentro, às vezes tá fora desses planos. Então, é mais ou menos aquele pessoal do culto que tentava pegar a carona na cauda do cometa que tava passando, né? É bom, Entendi. e os ouvintes devem estar se perguntando: ah, mas quais são esses 12 mundos? Bom, um deles é Dominária, claro. Outro é um plano chamado Azoria. E outros 10. Porque os outros 10 nunca foram nomeados, nunca tiveram nenhuma relevância para a história. Então tá meio que nessa. E tudo o que acontece é praticamente indominável, né? É. É, só continuando, então, a história depois do Silex, o Mandarim de Pan, cobriu o sol durante esse período, um culto religioso chamado Igreja do Tal, que tinha uma Inquisição, né? Também acabou culpando os magos por tudo isso e acabou caçando magos, né? O Jodar, que foi o personagem do nosso último cast de lore, é um aprendiz de mago descendente do Urza, o poderoso Urza. E ele acaba sendo, através de várias coisas, né, ele acaba libertando o If, que é um arcanista, tudo isso guiado pelo Trapeio, que foi uma cria do próprio If, foi uma criatura invocada pelo If. É, ele vai para um colégio de magos e um pandemônio acontece lá entre monstros, ataque surpresa de goblins e o próprio It sendo libertado e a Inquisição. Depois de tudo isso, o It sobrevive, o Jodar e a mina dele, que se chama Cima, também sobrevivem. O Jodar e a Cima vão para a Cidade das Sombras e o If sai para conhecer o mundo. É, então enquanto eles estão na Cidade das Sombras, eles vão lá e fundam uma escolinha, a escolinha do professor Jodar. Isso. É, se você lembra do nosso da dessa história, o Jodar tinha encontrado um espelho durante a jornada dele, né? Não, ele, acho que ele, eu não lembro se ele ganhou, se alguém, ou É, se ele ele encontrou ganhou, mesmo. é verdade, ele ganhou e ele também tinha tropeçado e caído em uma tal de fonte da juventude, né? É, ou seja, ele é imortal para todos os efeitos. Isso. Uma outra coisa acontece também. Ele, além de ser imortal, Grilo, o problema ele é que ele tá ficando louco. Porque conforme o tempo passa, as pessoas que ele gosta, inclusive a própria Cima, vão morrendo. E ele continua lá. Então ele criou um certo ritualzinho que a cada 100 anos ele joga essas memórias ruins dele dentro desse espelho para poder preservar a sanidade. Entende? Senão ele fica louco. É muita coisa acontecendo de precipício. Ele faz assim, ele faz backup das memórias dele no espelho, aí depois ele meio que se dá amnésia, e depois no espelho ele recupera as memórias, só que sem nenhuma ligação emocional, para não ser tão traumatizante para ele. Isso. É, bom, então a gente fala agora da parte 1, da história pré-revisão, né? Apesar de ter pré e pós-revisão da Wizards, que aconteceu lá em 99 e 2000, as duas histórias continuam acontecendo, né? É, o que acontece basicamente na história é que tem uma mulher que é líder de um clã, chamada Oriel Kijeldus. A história começa com ela fugindo de um Vorme. Tá louca, fugindo de um Vorme. O Vorme é muito forte. E ela tenta se abrigar no reino que abriga o clã dela, que é o Não, reino. peraí, a gente não tem que tem que a gente não tem que primeiro falar da história de um indivíduo necromante, que essa história acontece um pouco antes, depois da história propriamente dita começar, né? Ah, sim, mas a introdução dele eu acho que fica legal se a gente falar depois, não Tá. é? Ah, bom, você que sabe, eu só tô separando um monte de flavor text aqui da Jaiba Lard porque é sempre bom. Boa. Enfim, a Oriel tá fugindo desse Vorme e ela consegue entrar no reino de Storgard, palavra difícil, né? Esse reino é um reino que tem vários clãs, e eu não tô brincando quando eu falo isso. Cada clã tem o nome de uma expansão do jogo Pokémon. Sim, é Como clã assim? Esmeralda, clã Safira, clã Ônix, Pérola, sim. E essas são basicamente cores não, é pedras preciosas, né? Ela é a líder de um desses clãs, né? E todo esse reino se acha o último reino humano em Teirizir, que é um continente gigantesco dentro de Dominaria. Lembra disso, né? Um mapinha com tudo isso. Lá vive um cara chamado Jason Cartalion e uma tal de Freya Lise. Oh, Freya Lise? Por enquanto eles são duas pessoas normais. O Cartalion, ele vem da linha de Kart, ele é descendente de um cara, de um personagem forte de Legends, né? Mas lá ele é só um mago, ele é um mago verde. A Freya Lise é a mesma coisa, né? Eles e a nobreza tentam decidir, então, se eles ficam nesse último lugar que está sendo atacado por Vorme, está ficando frio, está horrível de viver, ou se eles vão embora da cidade para fundar um novo reino num lugar melhor. E o rei decide pedir conselhos para uma entidade. Esse rei se chama Mico. Não, não estou inventando esse nome, não. Esse rei Mico, ele vai até um templo que só ele pode entrar, é o templo real ali. E ele conversa, é assim que o livro diz, ele conversa com uma estátua tentaculosa, Vixe. é uma estátua cheia de tentáculos, que diz para ele basicamente: olha, essa Oriel aí está causando muito problema, mata ela. O resumo mostra pra gente que a Uriel é a pessoa mais inteligente desse reino, tá? Mas por isso talvez ela tenha ideias dissidentes do rei. Mas enfim, o rei escuta essa estátua tentaculosa, e quando eu digo tentaculosa é porque ela meio que, ela além de falar, ela se mexe, é meio que um espírito que tá ali, que fala com as pessoas, né? Na verdade, quem essa estátua é, é o Tevezhezat. Tevezhezat. Isso. Que, cara, esse nome, você já vê que é um nome de vilão, né? Não tem como o cara ser sangue bom, não. Se eu não me engano, o Tevesh é o planinota que você tem que derrotar no final de Chandalar. Lembra do jogo de computador? Ah, eu não lembro. Eu acho que não, porque ele, se não me engano, Tevezhezat faz parte dos nove titãs mais pra frente da história, quando no bloco de invasão. Deixa eu ver aqui. Ou ele ou Lesharak, eu não lembro. Eu tenho que puxar o nome certo do último vilão, mas eu acho que é isso, que era um nome bem estranho, cheio de consoantes. Mas enfim, esse Tevesh, ele é malvado sim, e ele tem segundas intenções aqui nessa região, mas a gente vai chegar a isso lá mais tarde. Bom, a cidade entra em mais discórdia. Por quê? Porque Ravnica não foi a primeira cidade a ter tretas entre grupos, né? Então, por causa do humor das pessoas, por causa do frio, da fome, da guerra, esses clãs, Esmeralda, Safira, Pérola, começam a entrar em meio que intriga, quase que uma guerra, né? E acontece uma baita explosão na sede de um dos clãs, e aí começa a apontar dedo. Foi você, foi sua mãe, seu pai. Começa a treta, né? Aí começa. Aí o rei Mico decide pisar lá na praça e fala: vamos acabar com isso. Todo mundo, para com isso. Agora o destino da cidade vai ser resolvido por Mortal Kombat. Ah, desculpa. E é exatamente isso. Posso te interromper um pouquinho? Sim. O vilão do jogo de Chandalar é um planisóquio chamado Arzakon. Ah, tá. Me confundi. Arzakon. Arzakon, tá. Então, agora que temos essa informação super importante. Eu lembro que o Arzakon, você podia morrer pra ele. O importante era adiar a vinda dele, né? É, porque ele tinha, sei lá, 200 de vida, e cada ponto de vida que você tirava era, sei lá, tantos anos que ele ia ficar aprisionado. Isso. Bom, voltando pra história, aí tava na hora do Mortal Kombat. E aí ele decidiu, e é muito parecido com Ravnica nessa parte, porque cada clã vai eleger um campeão, e esses campeões vão se degladiar numa arena, né? E adivinha? O Jason Cartalion e a Freya Lise, que se gostavam, representavam clãs diferentes. Vixe. Então, como toda a história dramática acontece, eles acabam se enfrentando. Só que como os dois são, de certa forma, inteligentes e fortes, são bons magos, a batalha acaba sendo épica, de proporções gigantescas. Ela nem é interrompida, Grilo, por um furacão. Um furacão, sério? Sim, não tô brincando. Um furacão aparece na cidade, joga os dois pra outro canto da cidade, e mesmo assim eles conseguem continuar lutando, né? O próprio Tevesh foi quem invocou esse furacão. Ele acaba influenciando uma voz na cabeça do Jason, acaba influenciando o Jason a terminar a luta, dando um golpe na Freya Lise que faz ela despencar de um precipício em que eles estão lutando. Tudo isso dentro do reino. Aí a Freya Lise desce pra morte dela, né? Ela tá caindo, mas não. Ela acende a centelha. E ela não morre. E no fim das contas as disputas ficam acertadas, e dois daqueles clãs saem do reino e fundam uma outra cidade mais pro sul desse reino de Stordart, né? Então a gente já termina essa primeira parte com a Freya Lise acendendo. Aí começa a parte do Lindu. Ah, sim. Que aí já começa o Gelo Eterno, né? Isso. Que é o livro. Só lembrando, pessoal, de novo, nenhum de nós dois leu o livro. A gente tá se baseando em resumos. Mentira, a gente tá inventando tudo isso. É isso aí, o lore a gente escreve. Então, se a gente tiver errado, pode falar, não tem problema, a gente não tem vergonha de estar errado, tá? Eu não devia ter dito que a gente inventar isso, porque eu dei uns nomes de Pokémon. Aí o Planeswalker Pikachu... bom, enfim, a história do Gelo Eterno começa com um flashback. Há muito tempo atrás, porque não, né? Um soldado que Gilderiano, sob um general chamado Martin Stromgaard, que inclusive tem um carta que eu nem sabia, só fui saber agora. Sim, é uma lenda. Uma lenda super ruim de Era Glacial. A primeira coisa que você falou, soldado Gilderiano. Lembram que o nome da mulher que estava fugindo do Vorm no começo é Oriel Kjeldos? Então, ela foi uma das que fugiu, né, pro sul, e acabou fundando uma cidade com o próprio nome, Kjeldor, que vai aparecer diversas vaidosa, vezes. Né? Pois é. Algum dia desse eu fundo a cidade de Grilolândia. Magical Christmas Land, essa seria a minha cidade. Bom, enfim, a ideia é assim, você vão lá matar uns goblins, né? Mas no final das contas, os goblins são muito mais fortes do que se pensava. Ou esses soldados são muito incompetentes, porque são goblins. Porque a única coisa mais fraca que goblins são kobolds. Bom, enfim, esse soldado aí se estrepa todo, mas ele consegue fugir. Ele quase morre na nevasca. Ele quase morre numa nevasca, ele entra numas ruínas e acha um anel. Isso. Aí ele passa o dedo no anel, começa a chamar o anel de meu precioso. Nós não estamos inventando isso, é verdade. Ele acha mesmo o anel. Obviamente, é o anel que dá muitos poderes mágicos pra eles. Porque não, né? Então ele chega lá, ele viu aquele monte de ruína, né? Tudo cheio de pó, um monte de esqueleto. Provavelmente ele chega. Esse lugar parece ser um bom lugar pra viver. Então ele começa a dar uma limpa, começa a construir uma fortaleza lá, começa a reanimar uns cadáveres, porque às vezes anéis de poderes fazem isso, te fazem reanimar cadáveres. E além disso, ajudou ele a sobreviver à baita nevasca que estava atingindo lá, né? Uhum. Se você acha que essa de Nova York é grande coisa, você não viu nada. Você viu como é o inverno de Dominária, putz. E ele chega, cara, ó... Esse gente aí me mandaram pra matar um monte de goblin e eu quase virei picolé. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou virar vilão. Inclusive, vilão tem que ter nome feio, né? Tem que ter um acento circunflexo numa letra estranha. Então eu vou me chamar Lindo. Lindo. Lindo. Lindo. Não é Lindo, é Lindo. Isso, e é uma carta também, né? É, sim. Ele é um necromante. Uma carta que saiu só em Time Spiral, mas é uma carta. Ele é um necromante poderoso. Ele é um dá pra contar de quais eram essas ruínas nas quais ele fundou essa fortaleza? Boa pergunta. Era os conclave dos magos, onde aconteceu toda aquela treta entre o Witch, o Jodá e os magos que estavam lá, a Inquisição, os monstros, né? Bom, enfim, então o Lindo foi lá, fez sua fortaleza e virou uma situação tipo Game of Thrones, porque tá Winter is Coming, tem um monte de... tem um exército de zumbis aí e as pessoas que não são zumbis só estão preocupadas em tretar uns com os outros. E os Kijodorianos estão muito mais preocupados com a Horda Baldoviana do que esse cara aí que odeia a gente tá fazendo um monte de morto-vivo. É isso que o Grilo tá contando já gerações depois daquela treta. Do T-Vest, da Freya Lise, né, do Mortal Kombat, né? Bom, então vamos pular uns aninhos pra frente, beleza. Nós continuamos a história com Jodá simplesmente acordando dentro de Tresserhorn, que é a fortaleza de Lindu. Lembra do Jodá? Então, lembra do Jodá? Muito ninguém lembra do Jodá. Vocês só conhecem Jodá porque vocês ouviram o primeiro episódio de Era Glacial, né? Então ele tava muito parado sem fazer nada. Do nada ele acorda assim e tá na fortaleza de Tresserhorn. Aí ele chega, pô, o que caralho eu tô fazendo aqui? E de repente chega a cabeça lá do... chega o Lindu assim, olhando pela porta. Oi, beleza? É o seguinte, eu te invoquei aqui e você faz o que eu mandar, senão eu te desinvoco, beleza? Eu quero jogar um jogo. Aí o Jodá chega, ó, eu fui invocado, eu acho que ser desinvocado não é muito agradável, então eu vou fazer o que ele pede. É, né? E é bem assim mesmo. Então ele vai lá, começa a estudar as coisas, Lindo chega, eu quero que você estude sobre um plano errante. Aí ele começa a estudar Chandalar. E sobre maneiras de matar planos walkers. É só de curiosidade, né? Não, não deve ter nada por trás disso. Nada demais, Enquanto o Jodá tá lá de boa estudando, ele acaba conhecendo um tal de Marton Strongard. Só que tem um detalhe, Marton Strongard tá morto faz um bom tempinho, né? Acontece que Lindu gosta de zumbificar as pessoas que ele realmente não gosta, né? Aí o Marton fala pra ele, olha só, o Lindu ele acabou virando um necromante, ele quase morreu por minha culpa, eu era o general que mandou ele lutar contra os goblins. Então ele me invocou porque ele me odeia, ele geralmente invoca só quem ele odeia, então faz o que ele tá mandando, tá? Muito cuidado. Bom, então o Jodá passa os seus dias lá, né? Aí ele descobre que o Lindu não... Porque o Jodá, ele tá fazendo esses estudos, né? Porque o Lindu não tá trabalhando sozinho. Ele tava fazendo seu exército de zumbis. Aí um certo Planeswalker percebeu que, pô, tem um cara muito bom em fazer zumbis aqui, né? E esse Planeswalker é o Lecherak. O Lecharc. Que é outra criatura que você vê o nome, você já vê que é um vilão, né? Exato. Então, é o Planinota francês, né? Je m'appelle Lecharc. Lecharc. Sure. I've been waiting for you, Planeswalker. basicamente o Legendary chegou e falou: pô, cara, você é bom em fazer zumbi, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar ainda mais poder, mais do que você já tem. Tudo que eu quero é que você faça o exército de zumbis. Só isso. A única coisa que eu quero que você faça é um exército de zumbis. Mais nada. Faz o exército de zumbis. Mais nenhuma outra coisa. A propósito, agora você tem chifres. De nada. É que é assim, é um flashback então, né? O Le Shark sabia que Shandalar existia. Uhum. E Shandalar é um plano cobiçado por todo mundo porque ele é rico em mana. O problema é que ele vaga pelo universo, né? E às vezes ele, como a gente fala, às vezes ele tá dentro, às vezes ele tá fora desse fragmento de 12 planos que foi isolado do resto do multiverso pela explosão do site. Então, o Le Shark se aliou ao Tevesh, lembra do Tevesh? Se aliou ao Tevesh para poder conquistar Shandalar. Então ele vê que o Lindu, com o pouco poder que ele tem, se ele der um pouquinho mais, ele consegue fazer com que o Lindu construa esse exército de zumbis para ajudar a conquista de Shandalar. Só que o Lindu acaba fazendo um pouco mais do que foi pedido, né? Então o Le Shark acaba ficando putinho e pune o Lindu para colocar ele no canto dele. Bom, enfim. Um belo dia, tá bom, nada acontecendo, né? Um monte de zumbi só passando o tempo lá. De repente, chega quem? Quebra uma janela. Chega pulando a janela heroicamente. Jaya Ballard. Agora vamos dar um flashback pra Jaya Ballard. Uhum. A Jaya Ballard, ela, quando era jovem, ela sempre foi um espírito travesso, né? E mais, digamos, mais aventureiro do que qualquer um outro, né? Ela tentou assaltar os aposentos do Jodá quando ele era o mago fodão da academia dele, né? Lembra que ele transformou a Cidade das Sombras numa escola? Escola do ilusionismo? Uhum. Então, nessa época, a Jaya tentou assaltar os aposentos dele e ele viu. Em vez de punir e matá-la, ele percebeu que ela tinha potencial e aí permitiu que ela estudasse nessa escola. Só que como ela é muito incontrolável, ela não ficou muito tempo e escolheu viver como mercenário. Falou: ó, cansei de estudar, eu vou, sei lá, vender, vou viver da minha música. Vou vender miçanga na praia. Isso aí. E aí saiu. Foi de boa. Saiu por aí. Ela, durante essa saída dela, ela ajudou um alto druida chamado Colbjorn. E ela ajudou ele a escapar da morte. Como recompensa, ela ganhou um medalhão. E a lenda diz que esse medalhão permitia invocar uma deusa chamada Freya Lise. Vixe. Olha só, que coisa. Isso há muito tempo atrás, né? Tá, então, voltando à história. Voltando. Ela já invade lá com o pé na porta. Já invade com o pé na porta. Ela já começa falando... paredes? Que paredes? que tem alguma hora que ela tem que falar os flavor text, né? Ah, chega... você preparou mas... Então, ela chega pro jogador e fala: velho, você tá muito louco, né? Literalmente, você não foi invocado pelo Lindu, ele usou uma dorga em você. Vem por comigo. Come with me if you wanna live. Então, ó, vem comigo. Então ela arrasta ele pro Safe Havens, né? São lugares seguros lá. Bom, aí o Jodá assim, tem um pequeno descontrole de temperamento, né? O Jodá dá um piti. Isso. Quando ela finalmente leva o Jodá pra lá e fala: olha, você não foi invocado, você foi drogado, o Lindo tava controlando sua mente, você na verdade foi meu professor, você é um mago, blá blá blá blá. Ele começa a dar um piti e ela não sabe o que fazer. E aí o que que ela faz? Bom, ela usa aquele medalhão. Usa medalhão. Invoca a tal de deusa Freya Lise. E como é mágica, né? Ela aparece. E a Planinauta Freya Lise aparece, ela olha pro Jodá e já saca na hora. Ele precisa daquele espelho. Ele não fez aquele truque do espelho, né? Simples espelhos. E a Jaya não entende nada. Aí a Freya Lise finalmente explica: olha, ele precisa desse espelho pra jogar a insanidade dele nele e tal. Então você tem uma missão a fazer. Aí a Jaya vai cumprir a missão. A Jaya chega e fala: a Freya Lise chega e fala: ó, então vai lá correndo pegar a droga do espelho dele. E como sou eu que tô falando que você tem que fazer isso, acho que você me deve uma, então depois eu vou ficar com esse espelho pra mim. Beleza. Aí a Jaya parte pra aventura. Ela vai até uma fortaleza. Ela vai até uma cidade chamada Krov, né? Ela arromba uma casa, afinal ela é um espírito aventureiro, né? Ela, a casa de ninguém mais do que a maga real daquele lugar. E ela rouba o espelho de volta. Só que enquanto ela tá lá, ela acaba escutando essa maga real conversar com a prima dela e descobre que as duas venderam o Jodá pro Lindu, né? né? Porque, porque como elas também são magas, elas tinham certa inveja do Judá. Elas estavam recalcadas. Sim. Elas eram... ele era o super arquimago da escola do ilusionismo, né? Então elas tinham certa inveja do potencial dele. Enfim, a Joia leva o espelho de volta pra, pra onde o Judá estava. Ela faz uma pirueta e sai pela janela de volta, né? Deixando tudo em fogo. Uhum. E ela... porque você claro que você deve combater fogo com fogo. Você deve combater tudo com fogo. Pronto, é mais um flavor text. Mais uma dela. Até o final você tem que encaixar todos. Não, são muitos, cara, não vai dar. Mas ela é conhecida por ter alguns dos melhores flavor text. Que Chandra, o que? A Jaya é bem melhor. Enfim, ela volta então pra onde o Jodá estava, que é em Balduvia. Ele estava em um acampamento em Balduvia. Lembra desse nome na época de Era Glacial e tal? Então, chegando em Balduvia, ela entrega o espelho e ele começa a recuperar a sanidade dele, né? Lembrar quem ele é, o que, que ele faz, que tem conta atrasada, né? Enfim, que é viúvo, né? Essas coisas. E aí os balduvianos falam: bom, nós cuidamos do Jodá enquanto você foi buscar o espelho dele, nós queremos alguém em troca. Ajuda a gente a derrotar o Lindu, por favor. Beleza. Então a Horda Balduviana chega e fala: ó, faz o seguinte, vai lá pro rei Darien e, sei lá, tenta convencer ele a fazer uma aliança, sabe? Porque... uma aliança? Esse é o nome da próxima expansão? Porque a própria Jaya fala, né? É impossível vencer o Lindu só com os balduvianos, e mesmo com a ajuda do Jodá e dela, não dá. Então a ideia dos balduvianos foi essa: precisa de um emissário até Krov, que é a cidade onde a Jaya foi buscar o espelho, falar com o King, o rei Darien, lembra o rei Darien, que é mais uma carta que saiu em Frente Fria, e convencê-lo a formar uma aliança. Aliança. Bom, enfim, já é Jodá, vão pra Krov, e já é imediatamente presa porque ela meio que arrumou uma casa, né? Bom, mas como o Jodá é arquimago eterno e tal, ele sempre chega pros oficiais e fala: vocês sabem quem eu sou? E sabe como é, né? Já, só isso é suficiente pra tirar a Jaya da prisão, né? É Jedi Mind Trick, ou Jodá Mind Trick. Bom, enfim, eles descobrem que tem um monte de gente fugindo de hordas morto-vivas, né? E enquanto isso, que Jodarianos e os Balduvianos ainda estão tretando. Sim. E tá tendo um golpe militar sendo planejado pelo Avram Garrison? Garrison é... Fortaleza? Os Cavaleiros de Strongald e Avram Garrison. Ah, Arkon Dagson. Não, Avram Garrison. Garrison. Arkon Dagson ainda não apareceu na história. Olha só como esses nomes são similares. O golpe não funciona. Oh shit, apertei um botão aqui e saí do negócio. Adivinha quem estava por trás do golpe de estado, golpe militar? Adivinha? Não. Lindu. Sim. Tecnicamente, não, só Lindu mesmo. Tevesh não tem nada a ver com isso. Então, mas por trás, olha, eu acertei meia pergunta, porque por trás, quem está manipulando o Lindu. Não, mas o Tevesh não queria que o Lindu fizesse nenhuma porra de golpe de estado. Ele chegou e falou: Lindu, faz um exército de zumbis só. É verdade. Então, o Lindu tava manipulando os cavaleiros de Strongald só pra, tipo, meio que consertar esse problema do Dariar estar vivo, né? Ok. Muita política por enquanto, hein? Bom, ele chega, bom, corte marcial, vamos acabar com esse desgraçado, né? Só que aí tem um problema. Muitos comandantes do exército foram parar com o Lindu. Sabe por quê? Porque eles foram lá fazer um brinde com o Lindu e acontece que as bebidas deles estavam envenenadas. Aí sabe como é, né? Aí sabe como é. Quando o cara tá morto, ele não tem muita ideia própria, né? Porque o Lindu é um necromante, só lembrando, né? Exato. Bom, esse aí tem um ponto positivo, que os Kijedorianos olham pra isso e falam: pensando bem, esse cara aí que tá ressuscitando todos os mortos e matando um monte de gente e com uma horda de morto-vivo atacando todo mundo, eu acho que eles são piores do que os bárbaros. Então, né? Então o Darien chega lá pra Lovisa, que é a blablabla dos balduvianos, chega lá: vamos fazer uma trégua aí, acabar com esse desgraçado, depois a gente volta a tretar, beleza? Beleza. Aí... bom, aí é nesse ponto que o Arkon Dagson aparece, apesar de que, pelo jeito, o papel dele não é lá muito importante. O Arkon Dagson chega e fala pro Judá: Cara, sabe o que eu descobri? Que a era glacial está ficando mais fria. Oh. Aí todo mundo fala, chega e fala: nossa, obrigado, Arco Dagson. Você realmente faz jus ao seu salário. Você acha que estava frio até agora? Não viu nada. A gente está no começo do inverno. Enquanto isso, o Jodá recebe um telefonema. Aí ele chega todo irritado: ah, quem é, né? Aí é a Freya Lise, que apareceu na escola dos Discovery Dancing, né? Ela meio que apareceu lá e falou: bom, eu ajudei o Jodá, não fica doido, então vou pegar tudo que eu precisar, tá bom? Beleza. Então ela foi lá e pegou um monte de tranqueira que tava na escolinha do Jodá. Ou seja, ela tá preparando alguma coisa, porque ela ficou com o espelho. Ela ficou com o espelho, ficou, né? É assim. Bom, o Jodá fala pro telefone: pelo amor de tudo que é bom e sagrado, não deixa ela entrar na escola, não dê pra ela nada por qualquer razão, e se ela te enganar e pra te dar alguma coisa, quebre primeiro. Essa mulher é louca, ela é tarja preta, cuidado, cuidado, ela tá planejando alguma coisa, então não deixa ela pegar esses instrumentos, ela cozinha umas coisas nada a ver aí, então, pelo amor de Deus. Então o Jodá chega e vira pra Gerda e fala: você queria ser um arquimago? Beleza. Você que se vire com esse abacaxi agora, e espero que seja tão ruim pra você quanto tem sido ruim pra mim até agora. Então, alguns meses depois de várias tretas entre as ordens de Lindu, Esquigedorianos, Balduvia, etc., eles começam o cerco a Tresserhorn. Que é a fortaleza de Lindu. Vamos agora derrotar esse maldito. A Jaya já começa logo de cara tendo que lutar contra a Belenda, que era o amiguinho dela, e agora virou um zumbi. E... então suponho que a Jaya ensinou ela e falou: alguém aí quer torrada? Pronto, mais um flavor text. Esses são os melhores, cara. Aí depois ela fala: sim, eu acho que torrada é uma descrição adequada. Pronto, mais um. Tô quase lembrando da carta, que é incinerar. É, incinerar. Ah, olha só. Sem olhar. Enfim, bom, a Avran Garrison era um cara mesmo. Ele também tá lá, isso aqui agora é um cavaleiro zumbi, e distrai a Gusta, eu não lembro quem é Gusta, acho que é tipo uma das... Ah, nessa parte eu já tô perdido, meu resumo foi muitos nomes. Foi até a aliança. Bom, enfim, ele vai lá e distrai a Gusta o suficiente pra ela ser devorada por zumbis, então é um a menos, né? Então, bom, enfim, no meio dessa treta, Jodá começa a lutar contra o Lindu, aí o Lindu chega e fala: e aí, seu FDP, o IF não vai te salvar dessa vez. Aí o Jodá chega e fala: peraí, como assim? Sabe aquele anel mágico? Pois é, anéis mágicos costumam ter entidades diabólicas presas dentro. Então, lembra do Marcio, que era o vilão do Gathering Dark? O vilão do nosso episódio de lore passado. A essência dele está no anel e ele tem controlado o Lindu. De novo, Lindu... nós não estamos inventando isso, nós não pegamos isso do Senhor dos Anéis. O cara que escreveu esse livro aqui do Eternal Ice é que pegou, viu? Que é igualzinho. Então, agora só pra vocês verem o ranking, é Lexará controlando o Marcio, que tá controlando o Lindu. O Lindu é um pobre coitado, né? Isso. Bom, então tá tendo lá, tá lá a treta, né? Aí o Jodá tá ganhando, né? Aí o Lindu barra Marcio chega e fala: ah, vai ser assim, né? Beleza, eu vou chamar meu Planeswalker aqui pra você ver só que é bom pra tosse, né? Ô, louco. Aí chega e chama o Lexarac. Então, o Lexarac chega e fala: porra, velho, espero que isso seja uma boa razão, porque eu tava lá de boa com o Tevezhat, né? Planejando a invasão de Shandalar. Ele chega e pera, ele fala, ele vê essa treta toda e fala: porra, o que é que eu falei? Eu falei: faça um exército de mortos-vivos. Só. Você tinha um trabalho ainda. Não era pra queimar nada. Não era pra conquistar nenhum território. Só pra fazer uma droga de exército. A origem da expressão: você tinha um trabalho. You had one job. Yeah. Então, cara, ele cheirar que tá puto. Chega: não, você tá de... Lindu, vem cá. Aí ele vai lá e tira a cinta, porque Lindu vai tomar umas boas palmadas agora, né? Mas ele tem problemas maiores, né? Porque o Jodá tá não, né? Não, tá em combate. Não, o Jodá tá lá só observando. Ele provavelmente não quer nada com isso, porque o Lexarac vai lá e arranca a mão do Lindu sem dó nem piedade e ele dá uns bons sopapos nele. Aprenda a ser um servo fiel. Ele faz carne moída de Lindu, só que deixando ele vivo, né? Aí ele chega, ó, Lindu, de castigo, você vai comigo pra Shandalar pra aparecer no único jogo bom eletrônico de Magic, beleza? Boa. Entra na porra do plano. Eles vão lá e se mandam. A Jaya vai lá e pega... e pega a mão decepada do Lindu como troféu. Uau. Deixa eu ver se tem algum flavor text bom pra isso. Cara, Magic é muito humor negro às vezes, né? Francamente, destruição é melhor deixada para profissionais. Pronto. Mais um. E aí, o que acontece depois? Bom, então acabou a treta, né? O Tipo, Lindu foi embora junto com o Leshark. no Shark, TVXZ também tava lá esperando todo ponto com o Lindu, né? E o Judá só lá tá lá confuso, olhando assim, todos os zumbis meio caindo de maduros, né? Porque o Lindu foi embora. Ah, isso me lembra Senhor dos Anéis, quando Sauron é destruído. Aí de repente, do nada chega pra eles e fala: Ei, Judá, você quer ver uma coisa legal? Eita. Então vamos pra Findhorn, vai ser super divertido. Ah, meu Deus, Então aí. eles vão pra Findhorn, aí então tá lá cheio, tipo, tá um belo de um Woodstock, né? Tá um monte de druidas e elfos lá, sei lá, fumando os cachimbos que eles gostam, né? Aí chega, a chifre dele chega: Ó, só que da hora, eu vou acabar com a Era Glacial. O Judá pergunta: Como é que você vai fazer isso? Ela fala: Assim, eu vou fazer outro Silex. E aí, ó, qualquer frase que começa com isso, você já fala, essa pessoa é louca. Tô fora, tô fora. Só que aí eu vou fazer umas mudanças. Só um adendo, Grilo. A motivação da Freya Lise, ela é uma pessoa extremamente bairrista nessa época, né, já. Isso aflora mais e é plot point no futuro, mas ela adora Findhorn, essa floresta. Ela defende essa floresta. Então, eu acredito que com o avanço da Era Glacial, ela estava vendo esse lugar morrendo, né? Nada sobrevive. Então, daí vem a motivação para ela tentar reverter esse processo. E tudo que ela estava tramando, cozinhando ali por trás, era alguma coisa para fazer isso, né? Para reverter o processo da era. E quando ela contou pro Jodar o que aconteceu. Só lembrando, ela também quer fazer isso porque meio não sabe como é fragmento dos 12 mundos, sendo que a gente só conhece um dos mundos, a gente só conhece a Azoria de nome dos outros. Bom, enfim, chega e fala: É o seguinte, Jodar, eu preciso que você abra todos os Safe Havens, porque eu vou explodir esse Silex aqui. Aí vai sair, todos esses revés vão explodir, vai sair lava de todo canto e de repente vai acabar a Era Glacial. Assim, Porque mágica. porque because magic. Aí então a Freya Lise faz isso mesmo, ela conjura o feitiço global que abruptamente acaba com a Era Glacial de Dominaria e desfragmenta o fragmento dos 12 mundos. Então ela vai lá, chega a Freya Lise, entrega de volta o espelhinho do Jodar, fala: Muito obrigado. Tô chispando. E ela chispa. Porque E ela pode. basicamente todos os Planeswalkers de Dominaria também vão embora. Porque não precisa mais ficar nessa bosta, né? E todos os que estavam fora, se por algum motivo quiserem entrar, podem também, estão convidados. Então o Jodar e a Jaya estão lá, olham pro outro, falam: É, bom, cara, todos os Planeswalkers do mundo foram embora. Sabe o que isso significa? Nós somos os magos mais fortes de Dominaria agora. Ele é imortal, por que que ele tá preocupado com isso, pô? E aí que a história acaba, pelo menos essa parte da história. É engraçado, né? Até agora acho que quase todas as histórias acabaram com o Planinauta indo embora. Já percebeu? Pô, não é à toa que na história de Battle for Zendikar agora, tipo, uma das maiores críticas da General Tragedy é que ela chega e fala: Velho, esse Gideon não dá pra confiar porque ele vai embora. É isso que os Planeswalkers fazem, né? Eles vêm aqui, batalham um pouquinho, fazem alguma coisa, causam um caos e depois psh, vai embora. Vai embora. Bom, mas parece que a história acabou, mas não acabou. Porque, bom, pelo menos a história do bloco de Era Glacial. Porque próximo lore falaremos do terceiro e último livro, que é Shatter Alliance, Que fala de as alianças. alianças que falam de alianças. Porque muita coisa Acho que ainda acontece nesse lugar, né, que é Teyriziri, e algumas com repercussão mais para frente, né? Lembrando que paralelamente ainda tem a treta do Urza, quando ele foi para outro plano. Eu acho que é entre o Gelo Eterno e a Shattered Alliances é quando acontece a história do Urza, do livro Planeswalker, que é o primeiro livro que conta a história depois que o Urza ascendeu. Pelo menos eu acho. Eu vou tentar Mas. encontrar aqui uma linha do tempo legal, só para a gente ter uma ideia do que. A linha do tempo de Magic é meio confusa. Ela fica mais linear mais pra frente, né? Mas nesses primeiros momentos ela é super confusa, né? Porque aí a gente vai ter o bloco de Era Glacial. Aí depois seria o bloco de Miragem, que eu nem sei se tem história. Aí depois o bloco de Weatherlight. Aí depois o bloco de Urza, que acontece antes do bloco de Weatherlight. Nossa. Aí a invasão, beleza. Aí Odisseia, blá blá blá. Aí depois Mihojin, beleza. Aí é Kamigawa que acontece antes de quase todos. É, acho que é mais ou menos. Aí também tem os de Legends que eu não sei direito onde acontece, né? Nossa, eu tô vendo aqui, é muito confuso mesmo. É 2.000 anos depois do início da Era Glacial, a Freya Lys acende. Putz. É. E 500 anos depois dela acender, o Jodah e a Jaya vão. Não, aqui eu já tô lendo alguma coisa das alianças, mas deixa eu ver. É que 500 anos depois da Freya Lys acender, a Era Glacial termina porque ela consegue conjurar o feitiço, o Word Spell. Mas o degelo não é sem consequências, né? Porque quando você tem um plano que fica 2.500 anos um bloco de gelo, aí de repente esquenta tudo, meio que acontecem enchentes, né? Ah, então o senhor está Acontecem dizendo que tretas. enchentes podem causar, podem causar, de um lado, regiões, lógico, alagadas, problemas, de outro, regiões secas, desertos, talvez. Mas eu vou te dizer uma coisa. Algumas pessoas dizem que não tem sutileza na destruição. Você quer saber? Elas estão mortas. Pronto, mais um Flavor Text. Boa, Gris. Falta quantos aí? O Ah, programa tá cara, já tô acabando. fechando as janelas porque são muitos. Esses são os melhores, né? Ah, tem outro aqui. Quem precisa do sol quando tem eu por perto? Nossa, ela só se acha um pouco, né? Ai, nossa, é de uma carta muito ruim, cara. É um encantamento chamado de gelo. É três genéricas, uma vermelha. Todos os terrenos nevados agora são terrenos não nevados. Sério? Existe essa Sério, carta? existe essa carta. Descobriu. Compre todas. É. Bom, enfim, acho que todo mundo já sabe que já é balar de foda, né? Engraçado que Então. é só uma coisa, um adendo, né? Degelo deveria ser todos os terrenos nevados se tornam ilhas. Olha, sentido. Inunda tudo. Nossa, e é 4 manas, meu Deus. É, bem terrível. Ainda bem que é só incomum. Bom, Muito bem, fase chega. de limpeza. Fase de limpeza. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR. Legal, o Grilo acabou, espero que tenham gostado. Desculpa que ficou meio errático, que é como eu falei, um dos dois leu o livro, né? Mas acho que deu para acompanhar bem, se ter uma ideia do que aconteceu, Deu. hein? Acho que deu para deu uma ideia geral. Essa parte da assim do lore não é super importante assim para história geral. É, mas meio que com a gente meio que tá numa fase meio que de curiosidade, sabe? A coisa Sim. só vai ficar séria mesmo quando a gente passar de volta pro Urza. E assim, eu tô lendo uns resumos, então não deu para pegar realmente a ideia da coisa, né? Ou saber exatamente motivos, nomes de todo mundo, a gente ainda se atrapalha com isso, mas espero que dê para ter uma ideia principal dos personagens, do que acontece com os polinautas e o que acontece com os locais, com os planos. Isso é importante porque essas coisas sempre voltam. Pelo que eu tô lendo aqui nos nossos resumos, a história de alianças é mais estruturada, tem mais material sobre ela disponível, então vai dar para contar melhor, né, Gril? Acho que sim, Acho que não sim, sei. né? Também apareceu em revistinha de quadrinhos, né? Não lembro. Sim, essas tem também em revistinha, tem a complementação em Frente Fria também. É uma confusão, porque quando lançaram Frente Fria mudou algumas coisas, né? Tem as histórias pré e pós-revisão. Mas dá para fazer uma certa ordem de tudo isso. É só ficar ligado no mês que vem, próximo programa de lore. É isso aí. Ah, mas por hoje é só? Saudações para alguém, Grilo? Não, acho que não, por quê? Não, só fechando o programa mesmo. Parabéns para São Paulo, Beleza. fez aniversário ontem. Então, beijinhos pra todos. Nos vemos semana que vem.